joelho, eu penso em você. Eu oro para Deus te proteger, pois quando ele chegar, vai somar, subtrair e apontar com o dedo. Quem vai descer, quem vai subir, eu dou um toque. Mas é você quem escolhe. Mas é você quem escolhe, pois no final das contas, quero te ver sorrindo. Somos filhos de Deus, a mesma geração. Fomos criados por Cristo, então somos de nós. Eu te peço, por favor, por favor, preste atenção. Eu oro noite e dia por você, meu irmão. Eu te peço, por favor, preste atenção. Jesus é teu amigo, te estende a mão. Eu te peço, por favor, preste atenção. Eu oro noite e dia por você, meu irmão. Eu te peço, por favor, preste atenção. Jesus é teu amigo, te estende a mão. Está escrito na Bíblia, o final como vai ser? Sofrimento e dor, não dá pra retroceder. É melhor.